4 anos, eu tive voltando. Eu aguardo confirmação com o controle de Salvador, o Bono 941. Qualquer informação para o senhor. Eu entendi agora, vou checar com o controle do 41. Bono 941. Bom dia, Salvador 1, 777, no ponto de espera da 28. 777, ali mantém. Ali mantém, 777. Delta, assim que livrar, chama só a linha 219. Bom, Salvador, Delta 3895, informação Michael, autorização Guarulhos, nível 380. Delta 3895, modulou, confere? Oi, confirma? Delta 3895, modulou? Afirmo, autorização Guarulhos. Guarulhos 340, aguarde cota 3895. Autorização nível 340, guardando cota. Olha, 7740, livrou. 740, ingresse direto na... Ok, já ingressou na Alfa. Táxi em frente, reporte com ingresso na Juliette. 6740. Em frente, ingresso na Juliette, web 6740. Controle, Salvador, boa tarde, papapá, F de novembro, em transferência, cliente da Mike. Papapá, F de novembro, contato a data sobre a posição coral, vou na frente de faro para interceptar a chegada cara e reporte para descida. Acabou de mar e para interceptar a chegada cara e reportará na para descida o F de novembro. Guarulhos. Copiado, autorizado prosseguir o táxi via... Índia, Alfa, ponto de espera da Delta, torre 118, decimal 6. Oi, senhor, prossegue o seu táxi para o gate número 4. Número 4, 6740, obrigado. 4-6, chão número 4, 3, 4, 5, 4, 3, 8, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, O senhor vai via taxiway Alpha e ingressa na Delta. Na Delta chama a torre. Seu ativo, qual seria a pistinha hoje no momento? Não, desconsidere. A pista em uso é a 28. A pista em uso é a 28. O senhor vai seguir em frente normal e na taxiway Golf chamar a torre 118, decimal 6. Seu ativo, vai via Alpha, na Golf chama 186, até isso, 190. Salvador Approach Control, good afternoon, this time 32169 fuel, pass level 200 to level 150, we have the mic permission. Time 32169, Skok Identity, carrier arrival, descent flight level 100. Roger, carrier arrival, down to level 100, time 32169. Receba. Opa, um abraço aí. Bom voo. Prossiga. Pedir uma gentileza, se for possível coordenar com o controle centro, Guarulhos, pela Upper Whisky 58. Upper Whisky 58, no caso eu sempre me autorizo, é porque tem o Latam que diz aqui que de segunda a sábado só de 1h10 às 6h40, Zulu. Não sei, ciente do Notan, é que às vezes o pessoal acaba autorizando ali, bem depois de gole, e aí praticamente o tempo fica igual, aqui está uma economia de 25 minutos pela 58, só por isso. Tá tudo bem, estou acordando aqui com o centro, é que assim, quando a gente pede autorização para o centro aqui e sola ainda, é muito comum não autorizar, mas eu tento aqui, eu faço coordenação com o mesmo. Tá, o que conseguir a gente agradece. Eu tô ciente aqui, obrigado. Ok. Autorizou 340, vírgula 50, gole 11, decolando ao 8, sobre a esquerda, 1935, controle 145, transponder, pode falar X-Pro 76000, autorizei na frente. Confirma o código? 5425. Correto. Guarde para. Reporte na expressão do táxi. Ok, lá. Anicial 288. 1-288, alternado 1-3325. Obrigado. Fuxera 24530, desça para 2010, ajustando 016. Autorizado final LS Zulu, reporte estabilizado. 4530, copiou, autorizado a 2010. Confirma indicada a Fuxera do 4530. Está com a indicada de 250 mais. Gente, por favor. O salão é outra 3295. Não, o destino nosso Guarulhos, não seria mais interessante a saída gole de inércia pra gente, em vez de gole bom? Control time 3216, request a little disengage by the left side to avoid the weather, around 15 miles away. Confirm heading? 030 if possible. 030. Afirmativo. Salvador, gol no 754, cruzando 210. Gol no 754, sendo identificação, autorizado de chegada, CARI, desça e mantenha nível 060. 060, na CARI. Controle Salvador, tá 3191, decolou, mantendo a proa, cruzando 2200, na sua escuta. Então, 3191, contato radar, suba para o nível 380 sem restrição, saída agora e transição eval. Ok, ascensão então 380, pode mandar para a. Pode interceptar então a radial 258, 259, autorizado, saída Gole, transição a Val, tá? 3191. Ok, Gole, Val, 3191. Controle, copiou o seu recolhimento. Sapatango, Serra, Hotel Yankee, contato radar, 2 milhas da posição Coral, voe na proa de Cari, reporte para descida. Mantendo 110 na proa de Cari, Serra. Agora vai permanecer os 90 metros, né? Pode ficar com a 28 a 90 metros, se voltar para 10, vai ser reinteditado os 1.200. Tá bom, grato. This Vision Fly Heading, carry position, turn 3216. Heading speed 220 knots, turn 3216. Speed back 220 knots, turn 3216. Now the present position direct to carry, turn 3216. Pass and 090 to level 050. Roger, turn 3216. Fly heading carry position, descent 3000 feet, QNH 1016. Now 3000 feet, down to QNH 1016 set, turn 3216. Yes, sir. 741 está autorizado, Guarulhos, nível 340, Ferrovia Peruísque 50. Decolagem da 28, mantenha a proa até cruzar 3 mil pés. Após esquerda, saída Gole, Gonza. Após Gonza, voa direto Eusis. Controle em 119, decimal 35, transponder 5457. E é o questionamento sobre a Peruísque 58, o centro não autorizou. Ok, então, muito obrigado pela tentativa. Ponto autor 0340, Guarulhos, via Uperwisk 50, Tucolômica 28, mantendo a proa até 3 mil pés, curvando à esquerda, saída Gole, transição Gonza, após Gonza, voando direto Eudes. 119, decimal 35, 5452 é o transponder, web 6741. 741, transponder 5457. 5457, web 6741. 741 correto, reporte pronto no portão 4. Vai chamar quando pronto no 4, web 6741. Então 3602, Brasília 124, decimal 25, alterna 2605. Alice, feedback 1809, stand 3216. Gol 941, é quase velocidade máxima. Limits localized course. For this, right turning heading 070, the limit point will be the localized course, 3216. Passou e por quantas milhas? Proa 3, proa 040 por 15 milhas. Autorizado. Firme. 3895, puxa acionamento, botão 1. Botão 1 autorizado, reporte táxi 3895. Chamar a atenção. para Hotel Yankee, desça e mantenha nível 080. 080, controle, autoriza um desvio pela esquerda para o Eco de Novembro para evitar formações? 4-8 por quantas milhas? Queremos fazer um desvio de 20 graus por 20 milhas. Country 216, resume navigation, fly heading zone position. Zero, resume our navigation, country 216, report established. Eco de Novembro, confirme para o por quantas milhas? 20 milhas. Novembro, controle. Na sua escuta, Novembro. Tem controle de voo na prova 080? Na prova 080? Tem condições? Afirmativo. Gente, voando na prova 080. Sente curvando à direita para a prova 080, o Eco de Novembro. Oscar Papagolfo, bom dia. Voo no 754, desça para 3.000 pés, ajuste no 016. 3.000, 754. Estabilizado. Era 4530, controle. Salvador, Fofera 4530, câmbio. Positivo, Fofera 4530, check trem, autorizado pouso, pista 28, vento de 220 graus com 079. Baixado e travado. Prossiga. Oscar Papagolfo, procedente de Piauí, está mantendo nível 075, está um minuto do início da descida. Acionado 2000, Oscar Papagolfo. Qual tipo está patango, Oscar Papagolfo? É o Cessna 402, está agora 43 milhas de Salvador. Através de Valença. Papatango, Oscar Papagolfo, CN 2424, voando a flor de caixa pregos, reposta para descida. 2424 vai iniciar a descida agora para a caixa pregos. Eco Índia Novembro, atingiu 070. Eco Índia Novembro, desça para o nível 040. Eco Índia Novembro, 040. Eco Índia Novembro, na flor de Cari. Novembro, na flor de Cari, Eco Índia Novembro. 3191. Time 3216, establish on ILS procedure 9828. Time 3191. 3191. Chame centro 1288, terminal 3325. 288, secundária. 3325. 3325, 3191, boa. Switch 16, complete final, contact tower 1186. 1186, now, 3216. 754, desça para 2000 pés, ajuste no 016, autorizado final, reposta estabilizada. 2016, reportar estabilizado, 754. Wins, Serra Hotel Yankee, desça e mantém nível 050. 050, Serra Hotel Yankee. Livre pouso, 220 com 08. Transponder 5034. Papel Oscar Papagolf, confirma o tipo de equipamento. Procura. Confirma o tipo de equipamento. Charlie 402. Charlie 402. Isso. Prezona avião de final, operadora em sala 320. Control 3216, negative contact with the tower 118.3. 118.6. 6, good. Echo Índia November, desça para 3 mil pés, ajuste 1096. Tire na próxima direita. Tower, good afternoon, time 3216, on final, gear down, locker runway 28. Okay, time 3216, heavy in sight, expect runway vacation, the wind is 220 degrees, it's 07 knots, QNH1016. QNH1016, expect runway vacation, time 3216. Índia November, desça para 2 mil pés, ajuste 1096. Índia November. QNH1016, clear to land, 220 degrees with 08 knots, QNH1016. Only the last 9 or 0 meters closed. Right, we got the end of the runway is closed, and clear to land in 2H, runway 3216. That's correct. Qual foi o ponto de milhas? O vacate the runway. Eu mantenho the taxiway after you vacate the runway. Roger. 061 no Campinas, qual nível? Nível 360. 360 é o primeiro para cópia. Aguardando, ficou 4061. Final, chame torre 118, décimo 6. 86. Índia November, autorizado, final, reporte estabilizada. Autorizado, final, reporte estabilizada, é Índia November. Golf, desce para 1500 pés, ajuste 1096, reporte para ingresso no corredor Vera Cruz com 1500 pés. Ok, descendo para 1500 pés, o corredor Vera Cruz. Pacific, remote area, position 13. Roger, right, Juliet, remote area, stand 13, down 3216. It's still a few until there. Sete, autorizando nível 1, 5-0. Sierra Hotel Yankee, reduza para 1-7-0 nós. 1-7-0, Sierra Hotel Yankee. Cópia. Prossiga. 4061 está autorizado, Campinas, nível 360. Euroviá Peruísque 58. Decolagem 28, curva esquerda, saída gole, transição Gonza. Controle em 1, 19.35. Transponder 5461. Após a decolagem, vai manter a proa até 3 mil pés após perfil da gole Gonza. Autorizado, Campinas, 360, Euroviá Peruísque 58. Mantém cor da ficha da 3000 após a rua esquerda. Controle de janela 35-5461. Fazer o 4061, correto, confirme o portão. Número 9. Gente, no gate 9, reporte pronto. Vai reportar 4061. O gol está 3895. Patango, Serra, Hotel Yankee, vai transformar para sequenciamento, direita para o 075, limitado pelo localizador. 075, limitado pelo LOC, Serra, Hotel Yankee. Outra 3 ondas, avião, qual é a razão para aquela cidade? 5 de novembro, complete final, agora que você vai para a torre. Guardando transferência, é 5 de novembro. Pista 129. Livrar 219, 74. Banco 3191, atinge o nível 3x0, caso precisarem 3 minutos no rádio. Então, suba 3x0, 3191, a máquina entra no apoio 3x0. Q4, Alfa e Juliette, portão 8. Alfa Juliette pro 8, 754. Autoriza Interlagos agora, a intenção é a 17. Gente, vou na proa de Paripe. Descendo para 1500 pés. Ok, estou mantendo a proa de Paripe aqui, descendo a razão de 500 pés aqui. Eu... Boa tarde, ano 328, eu quero identificação, vindo lá em Canadá, aguardo de chegar na área, só mandou um desfile do tempo. Ok, vai reportar quase aqui Paris já. Faz a Golf, 4 milhas de Paripe. 4 de Paripe ainda? Sim, Matheus, no través de Paripe. Ok. Serra, Hotel Yankee, Rafa Navegação na proa de Usan. Autorizado, final, resposta avisada. Resposta avisada, Serra, Hotel Yankee. A proa da rotatória pro Papagô? Eco Índia November, complete final, chame pro Rio 118.6. 118.6, Eco Índia November. Oscar Papagô, se mantendo 1500 pés, ingresso no corredor Interlagos já. Novo. Tiver com de November, autorizado pouso pista 28, 2230 graus com 07 nós, ajuste no 096. Tudo bem? 230 com 07. 3895, passa nível 120, chame Recife no 288, até 3325. 1 de novembro.